O elenco base do jogo é composto por 38 personagens contando com os de DLC, onde cada metade é composta por personagens de cada empresa. O interessante é que este elenco dá espaço para personagens menos conhecidos ou que não participariam de um jogo de luta de um jeito convencional. Do lado da Marvel, retornaram de New Age of Heroes personagens já bem sedimentados da série, muitos deles já conhecidos pelo público geral. Trouxeram também alguns personagens populares dos quadrinhos, mas também incluíram personagens menos conhecidos no momento em que o jogo saiu. Do lado da Capcom, no geral, houve uma redução no número de personagens vindos de jogos de luta e deram mais espaço para outros personagens de franquias de outros gêneros. Várias figuras retornaram de New Age of Heroes. Entre as figuras estreantes, tiveram aqueles que surgiram de jogos de luta. Tiveram personagens que não surgiram de jogos de luta, mas que já participaram de jogos de luta anteriormente. E os outros são personagens da companhia, alguns bem conhecidos, outros não, que fizeram a sua estreia em um jogo de luta aqui em Marvel 3. A versão Ultimate trouxe mais 12 personagens, totalizando 50 para o elenco. Entre eles, retornou Strider Hero, e os outros 11 personagens são completamente inéditos para a série. Por mais que não seja o maior elenco, principalmente se comparado com Marvel 2, este jogo tem o elenco mais diverso e variado da série até então, que preserva os veteranos dos dois lados, ao mesmo tempo que traz personagens bem populares e alguns menos conhecidos, e do lado da Capcom traz vários personagens que nunca estiveram em jogo de luta antes, fazendo este elenco, na minha opinião, o melhor de toda a série.